749.6, está pronto para puxa acionar. Autorizado, puxa em táxi. Já olhamos táxi, 6749. Autorizado, time táxi. Nove tá livre, Juliette Alfa. Chama o ponto de espera, 1012 agora o ajuste. Juliette Alfa, chamaremos ponto de espera. 6749. Salvador, aqui é o Azul Alfa, Yankee Bravo. Bom dia. Bom dia, solicitando permissão de reboque do Pátio 3 para o Fing número 1 do Pátio Principal. Bom dia, Azul, inicie o reboque, informe na saída do Pátio 3 para ingresso Pátio 1. Ciente, está iniciando. Autorizada a linha de decolar pista 10, 320 graus, 04 nós. Autorizada a linha de decolar, 6749. Objeto 6700, 91 a bordo, 340 de autonomia, alterna com ficha. IB 6749-1935, tem um bom voo? 1935, obrigado, boa noite, IB 6749. IB 6700, livre até o ponto de espera, chame pronto, 1013. Chamarei pronto, 1013. 49, decolou da El na escuta. 40. Zero vigilância. 340 vigilância. Possibilidade de voar direto da El? Autorizado. Direto da El, muito grato, 6749. 400, tá pronto, pode esperar. 3, autorizado a linha Helicóptero 10, 300 graus, 042. Autorizado a linha Helicóptero 10, 700. Sete zero zero, 1935, bom voo. 1935, obrigado. 00. 700, gol 340, Dael Vigilante. Sente, 340, Dael. Velocidade proa de Dael. Autorizado. Obrigado. A gente está em campo. Chame Recife 1288 alterna 1-3-3-2-5. 1288 alterna 1-3-3-2-5. Obrigado, bom dia. Bom dia. 700, chame Recife, 1288, alterno 3325.